vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. E o que eu disser, tem que imitar. Imitando o macaco de cabeça pra baixo. Vamos brincar, vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. E o que eu disser, tem que imitar. Imitando o sapinho, Rabbit. Dando pulinhos. Rabbit. Vamos brincar. Okay.